pergunta, para assegurar a felicidade futura, bastará não fazer o mal? Ou seja, eu venho para a palestra, assisto a palestra, tomo meu passe e vou para casa, não faço mal a ninguém, tá bom? Não. Porque se sois responsáveis pelo mal que praticardes, sois responsáveis também pelo mal que surge da vossa omissão no bem. Se a gente podia ajudar, se a gente podia trabalhar como médium, como médium de apoio, como esclarecedor, e a gente não fez, e dali surge o mal, nós somos corresponsáveis. Então, nada de ter medo, a gente tem que ter medo de não fazer o bem. E lá nós vamos ajudar os espíritos. Espíritos que estavam sofrendo décadas, séculos nas trevas, na escuridão, na solidão, no sofrimento, machucados com um perispírito lesado. Aqueles vitimados pela prova difícil do suicídio, eles recebem o nosso apoio, o nosso amparo e vão se melhorando, vão sendo auxiliados e se tornam gratos àqueles médium, àquele esclarecedor. Bezerra de Menezes desencarna e quando chega ao mundo espiritual é recebido por irmã Celina, mensageira da Senhora. E ele escuta muitos cânticos, pessoas falando o seu nome. Ele diz, o que é isso, irmã Celina? Vem até a sacada, ela leva-o e vê centenas de espíritos que estavam ali para prestar homenagem, para agradecer aquele que fora não só médico dos pobres, mas também doutrinador, dialogador com os espíritos na Federação Espírita Brasileira em sua época. Então nós vamos conquistando amigos no mundo espiritual. Vamos permitir que os nossos obsessores se comuniquem através dos outros médiuns ou através da gente e que possam se libertar. Nazareno, mas quais são os perigos da mediunidade, meus amigos? O perigo da mediunidade maior para quem é médium é não educá-la, é não utilizar-se, porque nós nascemos com aquela faculdade. Deus nos confiou os talentos. Recebemos os talentos, como na parábola que Jesus nos narra. Aí pegamos aquele talento com medo de perdê-lo e enterramos. E quando o Senhor retorna, diz, ó, está aí, Senhor, guardei, ninguém roubou. Servo mal. Porque não colocaste pelo menos nos bancos, que aí teríamos o juro. E critica severamente aquele servo. Elogia aqueles outros, que tendo cinco, que tendo dois. O que tem cinco ou que tem dois, os dois ganham prêmios maravilhosos, lhes são confiados tarefas maravilhosas. Então, todos nós temos algum talento. Se temos essa faculdade abençoada, que é muito variada, meus amigos. Um médium vai ver de um jeito, o outro vai ver de outro. Tem gente, a Ana